Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Toda forma que te move de fata, essa tua dança merece a fora do normal. Move toda forma que te move de fata, você bonita, sexy, sexual. Vou aprender tudo como você não vai igual. Para ver dança dessa forma, tá bom, original. Fico bem malaco, fico fora do normal. Lala, corre, me passo lá. Para você me dança, fico sem falar. Fico arrepiado quando você rebola. Você é o que não é genial. Lala, Negro banda gabadeta, e do re mi fa sol la si do. Cala música se pega na sati que si do. Quando me dança lento é melhor que rápido. Faz o dança tua segura teu amor e marido. Todo nunca fui timido. Quando tô no micro de casquete eu dou. Te pego de toco, te beijo, te pego do teu mundo. E depois não diga que sou fude. Vem para canto me, canta comigo essa gueta. Nunca foi fado. Dança com teu homem afetado. Até que ele fique mentuado. Todo dança assim dois a dois. Não deixe tudo que fica pra depois. Cada vaga mais eu tenho a sua voz. Por isso eu quero que cante conosco. Com mulheres cantem comigo essa queta. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa África Nova. Está na companhia da Rádio Antena Web e deste lado quem lhe irá fazer companhia durante estes 60 minutos aproximadamente sou eu, o Leandro Amador. Então para trás já ficou uma música com um bom ritmo e é assim que vamos e esperamos percorrer estes 60 minutos aqui na sua Rádio Antena Web no programa África Nova. E então para começar já em um bom ritmo, vamos a uma sequência musical de três músicas. Vamos começar por ouvir Angola e Cabo Verde em mim, depois vamos ao Freak Freak, a música do Elder, do Rei do Kuduro, E para terminar a sequência musical, vamos ficar com os Lusodance, com a música Cai o Corpo. E é assim que vamos ficar nos próximos minutos aqui no programa África Nova. Vamos. Amigo bom, abó comigo, vamos viver com harmonia. Amigo bom, abó comigo. Thank you. arenilão. Que creio já o som. Se chega a falar de penso mais de eu. Papai, olhei de mames teu. Vou já sincero que já contando boca me sinto. Ganem pra uma menina. Bamba caiu, caiu o corpo. Oh menina. Bamba caiu, caiu o corpo. Oh menina. Bamba caiu, caiu o corpo. Oh menina. Bamba caiu. Depois desta sequência musical, vamos a mais uma dose dupla de Kizomba. Vamos ficar agora com o Tosse Medo, Jura, e depois a música Lolita. Tô. Yeah? Você sabe manta mabo? Sério mesmo? Manta jura. Pego jura manta mabo. Que jura nunca vou cantar deixar. Vou sabia minha amor que tinha me vida e tudo que queria eu já vou alegria. Mas vou sabia meu bom era tudo quem cria. A monta dava tudo, a tenta dava minha vida. Mas foi tudo falso, foi tudo fingido. E a me convencido. Eu era tão querida, mas vou pegar minha vida e vou abrir o ferida. Serve se te cura. Que conjura, mas nunca vou cantar. Que conjura, mas alegria do meu amor. Então pra que que vou jurar? Dá-me esperança de viver, ma boa.

vem com essa beleza, beleza de amor. Decepção por decepção, que parte meu coração, que apaga minha visão de ser feliz sem excepção. Um alguém para confiar nele, um alguém para acariciar, um alguém para amar. Pisado, minha vida tinha cansado, não vou pensar em pensar. Amor, minha linha, minha vida. Minha vida tinha cansado, não vou pensar em pensar. Amor, minha linha, minha vida. As árvores sempre na sombra. E já voltamos de novo ao nosso programa África Nova. E então já demos início a esta segunda parte com a música da Márcia Vida. E então vamos a mais um bloco musical de 3 faixas sem intervalos e sem publicidade e sem falas. E então vamos começar por ouvir Amor, I Love You, da Deusa. Uma música original da Marisa Monte, quem é que não conhece? Depois vamos ficar com a música, depois do Prazer, do Elvio. E para terminar a sequência musical vamos ficar com Me Abraça, Me Beija, da Débora. E é assim que estamos a correr a passos largos para o final de mais um África Nova. Mas o final ainda falta uns minutinhos aqui para ouvir ainda mais alguma música, por isso não desanime, fica aí, está bem ligado, está sintonizado na sua rádio preferida. Deixa eu pensar em você. Você, vou fazer o que for e com todo

abraço, eu sinto o seu cheiro. Abusando, pare e dispare em sua caça, yeah, yeah. O tempo inteiro te admirar. Perco o tiro, paro de pensar. Seguindo seus passos aonde quer que vá. Então vamos a mais um bloco musical de duas faixas e vamos começar por escutar o Jorge Humberto, Minha Estrela Cadente, e depois vamos ficar com a voz da Cesária Évora com a música Carnaval de São Vicente. E depois, já sabe, estarei aqui para as despedidas porque o tempo está quase, quase a chegar ao seu término. E é assim que foi mais um programa África Nova. Já de infinito de terra, modo estrela cadente, um traça rumo. Minha destina era São Vicente. Hoje passado esse bandeirite, andei mostrou o outro lado minha terra. Pulsar de minha coração já está com cheio desse banda de vida. Na luz de um coladeiro viajado infinito de terra, modo estrela cadente, um traça ruim. Minha destinera São Vicente. Hoje passa desse bandeirite, andei mostrou o outro lado minha terra. Pulsar de minha coração já está com cheio desse banda de vida. Estrela cadente, minha destina é São Vicente. Num volta larga, larga-me a dança. Na mito minha bagagem, tinha mais coladeira. Estrela cadente, minha destina é São Vicente. Num volta larga, larga-me a dança. Na fundo minha bagagem, tinha descoladeira. Thank you. sabendo tempo falou. Eu coisa sabendo um tempo falou. Apesar de tão canseira que tem sido minha vida. Eu coisa sabendo um tempo falou. Eu coisa sabendo um tempo falou. Acabou de dizer ninguém nada. Acabou de dizer ninguém nada. Eu coisa sabendo um tempo falou. Eu coisa sabendo um tempo falou. Apesar de tão canseira, tem sido minha vida. Eu coisa sabendo um tempo falou. Eu coisa sabendo um tempo falou. Acabou de ser ninguém nada. Acabou de ser ninguém nada. Eu coisa sabendo um tempo falou. Eu coisa sabendo um tempo falou. Apesar de tão canseira que tem... África Nova. Conchia São Vicente, nas alegria, nas sabura, vão caputo fazer ideia, se na carna malara amassar. Já conchia São Vicente, nas alegria, nas sabura, vão caputo fazer ideia, se na carna malara amassar. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor, nesses dias de loucura. Catinga de carnaval, nesse mora benza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, catinga de carnaval, nesse mora benza sem igual. Não tem um festinha mais sossegado, da Luisita vou poder entrar, qualquer bafa que tá faltando. Hoje é dia de carnaval, não tem um festinha mais sossegado. Da boicita vou poder entrar, qualquer bafa que tá faltando. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, catinga é carnaval, nesse mora beza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, catinga é carnaval, nesse mora beza sem igual. Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, pra quem quer reclamar, desmora mesmo. Só Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, pra quem quer reclamar. Só Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de dor. Nesse dia de loucura, pra quem quer ficar na mão, que esmora dessa cintura. Só Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de dor. terminamos então mais um programa África Nova. Esteve na companhia de Leandro Amador e na sintonia do Canal 2 da Rádio Antena Web. Então foi um prazer levar até si mais um programa com muito ritmo provindo de África. E caso você queira fazer algum reparo ou alguma retificação, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. E da minha parte, por hoje está tudo. O tempo está mesmo a chegar ao seu término. Prometo 2 a 8 dias voltar aqui com mais um programa provindo daqueles ritmos lá de longe, lá mesmo de África. Então, para todos, um bom resto de semana e um bom fim de semana, se for o caso. Então, até lá, tudo de bom e saúde é o que eu lhes desejo.